caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. A edição de hoje e de amanhã será de intervenção única e tudo porque vamos escutar uma peça dividida em duas partes, cuja parte primeira dura 25 minutos e cuja parte segunda dura 23. Começou em 1973, Mike Oldfield, e com uma obra que se tornaria imemorável, ou melhor, inesquecível. A obra, sim, imemorável, assim, é esta que é a expressão correta. Vamos ouvir The Tubular Bells, uma música, ou melhor, uma composição musical lindíssima, dividida então em duas partes principais. Hoje vamos ouvir a primeira e amanhã a segunda. Começa agora a parte mais conhecida dessa Tubular Bells, a composição que hoje escutamos com Mike Oldfield.